Correto, chama a produção na Avenida Confina, parte 3. Solo Salvador, Rio 59, 73, Recife, 330, TAEC. Gente, 5573 é o som do outro quarto, que já prepara a Cuca Caju. Gente, Rio 5973, na escuta para autorização. Passarela 2223, prepara Arbor 1 Elefa para a vitória da conquista no nível 180. E o 5975, Fortaleza, número 3, Cobra. Segue vai pra fora. Vou ver a informação aí. Gente. E o 5973, pronto? 5973, adiante. Autorizando Serra Brava, o Romeu Foxtrot, conforme rota, plano de voo, piso 17, nível de voo 330. Decolada Pistão 0, primeira curva à esquerda. Uca, transição, Caju. Transponder 5450 e o controle no 20.8. Cliente autorizado Recife, conforme Upper 17, nível 330. Decola com curva esquerda na subida Uca, transição Caju. Transponder 5450, controle 120.8. Correto, chama para funcionar. Vamos lá para o Rio 5973. Gente, eu corro meu que é o Serra Lima, número 3. Na radial... Confirma a radial que se esqueci a faixa 238. Gente, então prepara a coral e agora só um minuto, copo que você ali, mano. Passar 2223, pronto. Adeus. Autorizado, Serra Brava, Quebec Victor, conforme rota, plano de voo. Nível de voo 180. Decola da pista no zero, primeira curva direita. Chute saída Arbor 1 após Elefa. 5457 no transponder e 120.8 controle. 780, por favor, de novo, prestado da conquista. Chamada 10, curva direita, Aruno, Elefa, 5 watts, 27 minutos, 208, controle. Tá pronto, se der também. Correto, o desejamento chama... Vamos confirmar já para o estacionamento? Afirmativo. Autorizado, chama táxi, passar 2223. Chama táxi, obrigado. E o 5975 pronto? 5975 pronto. Autorizado, Serra Brava, Foxtrot, Zulu, conforme rota, plano de voo, Zulu 19. Nível de voo 30350, decola da pista 10, primeira curva esquerda, Momo Frutti. 5447 no transponder, 1208 é o controle. Gente, aprovado, 350 para Fortaleza, vai ser a próxima do 9.2. É a saída, é a cola da 10 para a esquerda, forte. 5447 no transponder, 5975 apenas a saída, é Momo Transição Frutti, por gentileza. Momo Transição Frutti. Correto, correto, Chilona 6, o meu bate 3. Fala, Salvador, bom dia, o Azul 2783, sente da Eco, pronto pra cópia. Azul 2783, Eco, confere o número 2, cópia, Eco para Arbor Elefa, Arbor 1, correção Elefa. Arbor 1, correção Elefa, o Azul 2783, aguarda. Qual o meu quilo, Serra Lima, pronto? Pronto, Lima. Autorizado Serra do Atomite, conforme rota, no nível 100. Decola da pista 10, na curva direita, no perfil de saída coral. 5451 no transponder, 1208 é o controle. Quilo Serra Lima, correto. Confirma parte, o PLB autonomia. A 5 a gada está. 03 a bordo, 2 horas e 25 autonomia. Gente, fracionamento. Itaxi, Chima Torre, 1-8-95, bom voo. Torre 1-8-95, graças, não está mais pequeno. Azul, pronto. Pronto, Azul 2783. Autorizado Serra Bravo, Quebec Victor, conforme rota, plano de voo no nível 160. Autorizado, decola da pista 10, primeira curva à direita, Arbor 1, Elefa 5463, aciona no transponder e 1208 é o controle. O Azul 2783, autorizado, vitória da conquista, nível 160. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, depois conforme rota, transponder 5463 e controle 120, decimal 8. Correto o cotejamento, Azul 2703, chama pronto no bate 3. Chamará pronto, 2703. Fala, passarei 2223, está pronto o táxi, 46, 6 horas, Salvador. Gente, autorizado, o táxi via Bate Uno, Índia, controle da pista 10, torre 118, 1995, ajuste 10, no meio morro. Eu vi táxi, 1095, controle, obrigado, senhor, bom trabalho. Salvador, bom dia, o Azul 4234 com a informação aérea. 234 para Recife. Só um minuto, copy, prepara Boca Caju. Boca Caju na sua escuta. está liberada. Escada está liberada. Torre Salvador, bom dia, passaria 2223, ponto zero, pronto. Passaria 2223, autorizado, alinhar e decolar 1-0, vento 1-0 graus, 069. Alinha e decola 2223. Autorizado o táxi, chame na interseção para ingresso. Pelo 2223, decolou ao 27, 1208, controle, bom voo. 208, bom dia, 2223. Foi Cristiano, a papá, a ingresso na pista. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. Passaram o nível 1180 sem restrição, após 2 mil pés autorizados direto. 180 sem restrições, após 2 mil autorizado direto. Direto Elefa. Obrigado. Após 2 mil direto Elefa, passaria 2223. Voo no 755, autorizado procedimento RNAV, pistão 1-0. Autorizado RNAV 1-0, voo no 755. Salvador, bom dia, Guaramé 49, autorização Porto Seguro, 130 Delta, 106. 1649, tome no autocolo, levará Porto Seguro nível 360, prepara da Rio, Leda, Seguro. Aguardando o Porto Seguro, 149. Alô, Salvador, bom dia, Guaramé 759, autorização de tráfego Guarulhos. 1759, número 3, para Guarulhos, Dael Leda Motiva, prepara. Dael Leda Motiva, aguardando. 5973, puxe e acionamento. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 5973. Azul 4234, pronto. Autorizado, Romeu Foxtrot, conforme rota, plano de voo, piso 17, nível de voo 350, decola 10, primeira curva à esquerda, Puka, transição Caju, 5465, correção e o controle, ano 208. Gente, aguarde um minutinho para decolagem, porque não se alinha. Reto, já na posição 01, 4234. Romeu, Kilo, Sierra Lima, autorizado, decolagem em pista 17, vento 100 graus, 8 nós. Aqui do Serra Lima, decolagem 32, 1208, controle, bom voo. 28, controle, Serra. Aqui do Serra Lima, decolando 7, perfil Coral, uma centena. Barro, meu sou Serra Lima, bom dia, contato radar, se botado no dia nas horas. Bom dia, aqui do Serra Lima, você entra uma centena na Coral, aqui do Serra Lima. Salvador, eu vou no meio para o canal do Tivec em funcionamento, no 06, então a gente vai para a cota. Sim, eu vou no meio 49, ponto seguro. Afirmativo. Autorizado Serra Bravo, Papa Serra, conforme rota, plano de voo, Zulu 44, nível de voo 360, decolada 10, primeira curva à direita, da Eula da Segura, 5467, no transponder, 1908, no controle. Autorizado 360, Porto Seguro, Zulu 44, decola da 90, primeira curva de meio. Israel, Leila, Friburgo, Transponder, 467, o controle 208, voo 649. Correto, chama pronto, acionando a posição 062, voo 649. Está pronto para acionamento, voo 649. Serra Vitor 372. Pouso 755, que negar no 096, autorizado pouso no 0, vento 100 graus, 089. Autorizado pouso na, no 0 com 1016, 175. Pouso aos 0954, pelo Serra. Ok, anotei. E o 5973 autorizado, parte 3, parte 1 no Índia, condutora pista no 0, chama 2, 1-1-8-9-5, ajuste altímetro no 0, no 6, bom voo. Parte 3, parte 1 no Índia, condutora da 1-0, 7-8-9-5, 1-16, 5-9-7-3. Livre push, chame pronto para o táxi. Chamar a táxi da 949. Como 759, cópia. Firmo, pronto, cópia, 759. Autorizado Guarulhos, via rota Upper Zulu 10 até Taubaté, nível 360. Decolagem da pista 1-0, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, transição Motiva. Frequência do controle Salvador 120.8, transponder 5460. Rito 2223, direto conquista. Subindo a curva à direita, Dael, transição Motiva, saída 108, controle 45460, transporte. Planejamento correto no pátio 3, chame pronto para pushback acionar, voo no 759. Já está pronto para pushback acionamento, voo 759. Autorizado, reporte pronto para o táxi. Autorizado, chame o táxi no 759. Foi direto. Vitória da Conquista. Câmbio. Oi, presidente. Obrigado, senhor. Obrigado, aliás, manter, bom dia. Aliás, manter, bom dia, bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Sim. Autorizado, chame pronto para o táxi. 75, detido. E pronto para o pushback acionamento. Tente, é o número 3 no setor, mantenha a posição aguardando, o azul 2723. Vai manter a posição 2723. O 2775, contato radar, o azimuth é o 225 a 54 milhas. Confere 2775. 2775, para a sua informação, eu tenho um tráfego a sudoeste, pequeno porte, no nível 100, o rumo é sudoeste. Vai cruzar com esse tráfego em 4 minutos. Taxi do voo no 649, 107 a bordo, 3 horas e 5 minutos. Autonomia, alterna a conquista. Voo no 649, autorizado táxi, parte 1 e Índia. Ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95. O ajuste no 0 no 6, tem um bom voo. Autorizar o táxi, via Mationo, via Fonte 02295, agora no 096, gol no 649. Paulo Salvador, gol no 755, livrou? Gol no 755, bom dia, táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi e Juliette. Bom dia, Alfa, reportar para ingresso, gol 755. Solo 4234, 21, pushback acionamento. 234, aguarde para o push, estimado de 5 minutos. Francisco, 234. Gol no 759 na escuta. Prossiga, senhor, na sua escuta. Confirme estimado para iniciar o pushback. Agora. Ciente. Salvador, Rio 5973, decolado na PUC. Rio 5973, ao controle. Está em contato o radar, prossiga com o autorizado, câmbio. Ciente, Rio 5973. Confirmando, é o Dan Mike de Quebec? Afirmativo, senhor. Solicitando autorização de reboque da remota 12 para o finger de número 10, pátio 1. A gente aguarde para iniciar o Mike de Quebec. Não aguarde, senhor. Tem o 5973, decorado aos 4, 1 no chão de controle, 120, decimal 8. Rio 5973, controlador. Gol no 649, vento 110 graus, 109, ajuste 106, decolagem autorizada. Teve decolagem, gol 1649. Pátio 1. Flat remota 1-4, gol no 755. Para o táxi, geral 99-70, 4 a bordo, 3 horas e 30, alternando som. Geral 9970, de passagem ao Boeing da Gol que ingressa no Pátio 1 via Juliette, após prossiga. Táxi, Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 110, torre 1118, decimal 95. O ajuste no 0 no meio tem um bom voo. Para passagem aeronave da Gol, Pátio 3, obrigado. Ponto ideal e solicita da presente mudança das regras. Senhor Lima, proposto e aceito 0943, prossiga no seu voo de novo e mantê-lo estimado e sempre na escuta, campeão. Ok, senhor. Controle Salvador, bom dia, o gol no 649. O 649 é o controle, contato radar, meu cordial, curva à direita, no Ileda, após seguro e suba sem restrições. Direto Leda, após seguro sem restrição, gol no 649, no nosso cordial. 4 horas e 5, alterna Campinas. Gol 1759, autorizado o táxi via Pátio Ninja, no ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 10 no meio. Pátio Ninja, 11895, no ponto de espera, 10 no meio. 759. 9970, autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento 1 no 0 grau, 089, ajuste 0 no 6. Guarda passando, aposto autorizado por chefe, não é, Sumitaco? 173, aguardar o aeronave da Gol, depois inicia o posicionamento. Confirmo. controle 2775 após o ITAP, seria possível o Sierra Vitor 366? O Boeing da Gol, a sua retaguarda, autorizado por acionar, chame táxi. Faz a passagem do Boeing, acione puxa, informa o táxi, azul 4234. Então vai voar agora o Sierra Vitor 366. Diego 759, autorizado aliás em manter, estão zero. Mike X-Ray Quebec, autorizado o reboque da remota 12 até o gate 1-0. Ok, graças, será informado ao termo, senhora. Obrigado. Nove 970, decolado às 4:30, chame o controle 120 decimal 8, bagagem. 208, obrigado. Oi, muito bom dia, Estelão 9970. Estelão 9970, controle, está em contato, radar, se você me pressiona. Alguma possibilidade de voarmos móvel presente? Voar móvel, autorizado. Salvador, o azul 2783, pronto para o táxi, alterna Serra Brava, Serra Vida, 6 horas de autonomia e meia, fecha a bordo. Tomar, frequência livre, até a próxima. Índia, ponto de espera da ONA 0, torre 11895, que negar ONA 0 no meia, vai seguir como número 2 no Embraer da companhia. Vai seguir como número 2, autorizado via Pátio 1, Índia, no ponto de espera sobre a torre 1895. 5, bom trabalho, um abraço. Abraço. Azul 4981, desça para 5.000. 5.000, para 981. Eu sigo 973, chame Recife, 12685, chame. 12685, Rio 5973, bom dia. Boa. 2, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, braço 72. Controle Salvador, bom dia, 1759, gol. Gol 1759, é o controle. Decolado, mantém perfil da EL, cruza 1.600. Ah, positivo. Possui três folhas, não? Afirmo. Está nos recebendo agora? Dona 759 está em contato radar. O transporte deveria estar naquela fase de aquecimento. Pois acho que sim. Salvador, bom dia, azul 4334, bom, esperando uma zero. 334, bom dia, autorizado aliás, é classe 1-0, vento 120 graus 1-0. A gente decola na 1-0-1-4-3-3-4. 9, pode aprovar da Elton? interessante, pode ser até Leda. Amprando Leda, o 759, virado. Azul 2775, em aproximação, reduz a cheque 3, chame 2. 1-1-8-9-5, azul 2775. Reduzindo 1895 agora, obrigado, 2775. Golo 759. Prossiga, senhor. A minha competente assistente providenciou junto ao melhor centro de controle do Nordeste para que Vossa Senhoria possa voar direto para a posição Mótima. Prossiga. Mótima. Grato. O 759. Salvador, bom dia, Azul 9270, sem informação, ECO. Azul 9270, deixou o controle de Salvador. Ajuste agora no 096, desça para 4000 e voe para o Serra Vitor 368, para aproximação, RNA. Vitor 368, descendo para 8000, confirmo. Não, confirmo não. Desça para 4000, Serra Vitor 368. 4000, Azul 9270. Liberal 9970, controle. Foi direto Lenin, chame Recife 2085. No 2685. Obrigado. Controle Salvador, muito bom dia. Azul 4234, decolou o Caracaju. Azul 4234, controle, contato radar, prossiga com motorizado. 7-4-2-3-4. Gol 9092, ciência de informação ECO. Vitor 368, desça para 5000, ajuste no 06, aproximação RNA. Na produção, Serra Vitor 368, desce para 5000. RNAV da 1-0. A da companhia vai lhe manter na pista 1-0, azul 2-7-3. Azul 9-2-7-0. Confirme, é pro Serra Vitor 368, correto? Afirmativo, capitão. Serra Vitor 368, câmbio. Ok, muito obrigado, 368. E 5975, para cima. Bom dia, autorizado por estacionar chame táxi, Rio 4234. Yeah. Coordenação, poderia voar Romeu Fox 08? Aguarde. Muito obrigado, guardando 4234. 2775, sala 55 liberada, pista chamando 21, desse sinal 9. Liberando 219, obrigado. No 2783, vento 110 grau 089, ajuste no 016, decolagem autorizada. Decolagem autorizada pro azul 2786. Azul 2775, autorizado ingresso Kilo, pátio 3, posição 3 Lima. Kilo, pátio 3 para 3 Lima, 2775. Obrigado. No 1759, chame Recife. 12835, câmbio. 2835, corpo 1, bom dia. Boa. Controle 1208, azul 2783, obrigado, bom dia. Transfere. Azul 2783, transfere, show controle Salvador, prazer falar. Barra zona de subida que vai empregar até o nível 50. Tá, 1500 pés, azul 2783. Positivo, suba sem restrições. O azul 2783. Subirá sem restrições, 2783. Na RNAV 4981. Do 4981 no cheque 3 torre 1895. 1895, obrigado, até daqui a pouco. É. Torre Salvador, bom dia, azul 4981. Azul 4981, bom dia, reporte Cialito 372, baixar pra lá. Sente, 4981. Fiz o 99, a chegada é a Mari, desça para 5000, ajuste no 06. Fiz o da Mari, 2199. Azul 9270, desça para 2500 pés. Luga direita, Serra Vitor 366, está autorizado a RNAV. Serra Vitor 366, 2500 pés, autorizado a RNAV. Autorizado o táxi via Patio Ninja, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 10 no meio. Gente, repouso 104981. Azul 2783, voa Elefa. 2783, vai voar Elefa. Mantenha a posição, observa a passagem do tráfego, após está autorizado a olhar e manter após a embreagem da Azul. Passamos o seguinte, eu não vou lhe autorizar a ETAP, porém eu autorizo o desvio. Quando o senhor terminar o desvio, informe esse controle para uma nova instrução. O 1092, reduza para 220 mais. Vai reduzir 220, 1092. Atento ao Vituno, solo 02, direito 219. Direito 219, azul 492. Final, iniciou o procedimento, passando 366, estabilizado, azul 9270. 1270 em aproximação, checa o trem torre 1895. 1895, até daqui a pouco, obrigado, 9270. Até. O gol 1092, curva direita, Serra Vitor 366, está autorizado a Renan. Do Serra Vitor 3, linha 6, autorizado RNAV 19092. Zero, final baixo, o final estabilizado. 9270, após Serra Vitor 372, baixar travada. Afirmativo, 2199. Desça para 2500 pés e voe para o Serra Vitor 366, aproximação RNAV. 9755.04, controle 120 decimal 8. 208. Sou 372, baixar e travar azul 9270. Azul 9270, pista no 0, pouso autorizado, dentro 1 no 0 grau 089. Autorizado, pouso azul 9270. Runo 092 em aproximação, chega trem torre 1895. Vai chamar torre 1895 no 092. 5975, encaminhamos a sua solicitação junto ao melhor dos melhores centros de controle do Nordeste e o mesmo nos instruiu a mantê-lo na saída, câmbio. Ok, muito obrigado. Estava indo tão bem. Acho. O 2199 está autorizado a aproximação, Renato. Autorizado a Renato 02199. O 9270, no solo 06, libera a direita 121, desse manobra. Direita 219, azul 9270. Torre Salvador, gol no 092, sinal da pistão no 0, contra embaixada e travado. No 092, tráfego avistado, pistão no 0, pouso autorizado, vento 100 graus no 09, ajuste a tinta 0 no 6. Livre pouso, pista no 0, gol 1 no 092. Silvestre, sapatão 09, aí 09. Azul 2783, direto conquista. Direto conquista 2783. Pelo 6312 é o controle. Vamos ajustar agora no 096, descer para 4000 e voar direto para o Sierra Vida 368. Prossiga. Ok, 368 na proa, descendo para 4000 com o 096. O Oceané, 6312, copiou a S. Olho 2783, solicita a direta do Quebec, Victor 001. Deixa eu levar direto conquista posteriormente com o centro, você vai solicitar, ok? Ok, solicitarei com o centro. Zero 02, solo 10, direito 121, decimal 9. 209, obrigado, bom dia. Solo Salvador, bom dia, gol 1092, vibrou na sua escuta. Gol 1092, autorizado o táxi via Alfa e Julieta, pelo portão 05. Alfa Juliette pro 05, 1092. Vossa Senhoria poderá voar a partir de agora direto para Abucu. Muito obrigado. Por hoje a pouco, agradeço. Obrigado. Yeah. do melhor do mundo. Confirme para o Solo Salvador. Do rádio, não estou conseguindo entender essa mensagem. Papai Romeu, Oscar, Mike Delta, agora 4x4, prossiga. Guarde a distância para a cópia, Oscar, Mike Delta. Pistão 0, pouso autorizado, Beto 1-0, 0 graus, 1-0, ajuste de altímetro no 0, 1-6. Autorizado, pouso no 0, 2-1-9. Bom, meu Oscar Mike Delta, autorizado Manati, 1-1-10, correto disponível, decolando corredor Axé, primeira curva direita, restrito 1-1-10, pista 1-7, Axane 0-1-2-1, controle Salvador, 1-2-0-8. Firmando 4 horas de autonomia e no pátio 4. Salvador, bom dia, 38, qual a informação é? 38, controle. Ajuste agora 10 no meio e desça para 5.000 caminho. 5.000 com 10 no meio, 1-1-8-9-5, quem negar 10 no meio. Obrigado. Romeu aqui no Serra Lima, retorna de Serra Serra Delta Mike e voo visual, ajuste no 06 para você. Silva, CN2222, Silva para 90 e aguarde a prestação de serviço a dar.